Você está conectado na Ecos Radio Web. Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Podcast, através do Radar Cultura. Um grande abraço aos amigos aí do Radar Cultura. E esse nosso podcast de hoje vai falar sobre um assunto muito importante: a imagem. É, meu amigo. Ontem, enquanto São Paulo submergia, afundava, nadava embaixo de muita água, né, ocasionado pelas chuvas que caíram ontem na cidade, o nosso prefeito Kassab disse o seguinte: vocês têm que ver o lado positivo disso. Lógico está que aquelas imagens que você viu, nada tem a ver. O próprio presidente da República, recentemente, ao assistir pela televisão o Dr. Panetone lá de Brasília e seus asseclas guardando dinheiro na meia, na cueca, na orelha, em tudo quanto é lugar, disse que aquelas imagens não provavam nada. Logo, numa comparação lógica, aquelas imagens que você assistiu ontem de uma grande metrópole naufragando não vale, tá? E nós tentamos achar esse lado positivo da inundação ontem em São Paulo. E buscamos até tentar encontrar alguma coisa a respeito. Foi aí que, após muita pesquisa, descobrimos que todo paulistano gostaria de ter uma praia mais próxima, né? Logo, mais uma realização do governo. Não tem a praia ainda, mas o mar já está chegando. Eu sou Júlio César e esse é o nosso podcast aqui pelo Radar Cultura. Até o próximo. Tchau.